Sedan 3520, esquerda, proa 025. Sedan 3520. Sedan 70, redução de velocidade para 190 nós, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 pés, está voando duna, reporte estabilizado, redução, para 3170. Segue tráfego, posição de 1 hora, 9 milhas, um Boeing 737-800, cruzando 3000 pés em descida com 1,75 de ground speed. Gente, reduzindo então, 3170. Você passou bem, tá? É isso, Sérgio? Vamos nessa leve, tranquilo. Tá, então a gente vai pro aí, tá? Obrigado. Vamos assinar o Golo 592. Golo 592, complete final, torre 1, nono 8, decimal 95. 1895, bom dia. Tanto 3520, solicita por de Duna. Está mantendo por de Duna, tanto 3170. 3520, já. 3520, autorizado Duna, desça para 2000 pés, informe estabilizado na final ILS. Sim, está 3520. Autorização de pouso. Passou discussão. No 592, posto autorizado, posiciono 0, vento 160 graus, 059. Posto autorizado na 10, agora 592. Zero complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, boa noite. Salvador, um bom dia, 3170. 3170, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguardando pista livre, 3170. 592, Solos 31, libera a direita, Alfa Juliette, remota 13. Direita, Alfa Juliette, remota 13, 592. C3170, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus, 0 menor. Autorizado, pouso na 1-0, C3170. 3520, complete final, chame torre 1-8-95. 395. A viatura da Infraero que estava fazendo revisão na pista. A viatura está prosseguindo até o pátio 1. Salvador, 3520, vai passar aqui para baixar o trabalho. 1592, viatura, afetou alguma coisa? Sim, próximo. A viatura afetou alguma coisa, táxi? Eu não sabia se estava vindo ou indo, estou fazendo táxi devagar. Estou aguardando o vibrar táxi, agora está livrando. Estou fazendo táxi normal agora. 3170, fala os 34, mantenha a posição antes da Alfa. Mantenha antes da Alfa, 3170. Salvador, tanto 3520, passou de cima, abaixar a travada. 3520, aguarde pista livre. Aguarda, livre, confirma bem. Vento 160 graus, 089. Vento. Não é da outra livrar a pista, não, senhor? O TAN está aguardando antes do táxi foi alto, o 592 pode prosseguir o táxi. T3170 está confirmando, ultrapassa o ponto de espera. Para ultrapassar, tem que manter aqui a distância segura para o colega da Gol prosseguir no táxi, ok? Ok, ciente. A retaguarda do Boeing da Gonça 3170 prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette para o 1-1, tá 3170. Tá 3520, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 089. Isso, tá 3520. Salvador, muito bom dia. Passaria do 2228, centro da informação, Thiago. Passaria do 2228, Vitória da Conquista, agora de cópia. Fazendo cópia 2228. O 3520, solo 37, libera direita, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, pro 10, 3520. Passaria 2228, pronto, cópia. Passaria 2228, pronto, cópia. Pronto, cópia 28. Passaria 2228, Vitória da Conquista, 180, direto Elefa, curva direita, arbora 1, transição Elefa, transponder 5002, controle Salvador, 120, 218. 30, Vitória da Conquista, 180, DCT Elefa, decola no 0, arbora 1, transição Elefa, 5002, 1208, controle. Transponder 5002. 5002, 232228. Protegimento correto, em pronto, suspeito. Salvador, 2228, voltando? Prossiga. Essa informação é no negativo, gradiente ATC, superior compre ou inferior. Cliente, compre inferior da capa. Obrigado. Gol 1172. Gol 1172, adiciona identificação dessa via para 4000 pés, altímetro 1017, via chegada a Bomé de 1. Eu preciso fazer o procedimento. Gente, prossiga via chegada a Bomé de 1 após ITAP autorizado do servidor 366. Comando Gol 1172, quando eu vejo. Alô 1972, autorizado direto para a Rita 366. Qual é a boa etapa a Paulo aqui, a Rita 366? Gente. Alô 1972, desce para 2500 pés, autorizado procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado. Sendo autorizado, 972, complete sinal ILS Suíça, que chame torre 118 do sinal 95. Bono 172, sala 58, libera direita, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, ou 2, Bono 172. 520.4. Índia. 3520, João Pessoa, 370, Apirzulu 17, curva esquerda, Puca, Jean, Maracaju, transponder 5031, no controle Salvador, 1208. Ser autorizado, Apirzulu 17, curva esquerda, Puca, Jean, Maracaju, 5031, transponder 208, é o controle, 3520. Correto, João, pronto. Camará. Salvador, passarela 2228, parte 3, pushback, acionamento. Autorizado, 2228, chame táxi. Chama táxi, 28. Passagem passareiro 2228 com 44 no POB. 5 horas de autonomia, Salvador. Passareiro 2228 via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chame pronto, que legal, 1017. Parte 3 Índia, ponto de espera, chama pronto, passareiro 2228. 520, posição 10, push e back, acionamento na posição da posterior push. Autorizado, 3520, chame pronto, táxi. Vai chamar. Acelerador pronto, decolagem? Afirmo. Acelerador 328, alinhado, decolar, pressão no zero, vento 1970 graus, 129. Autorizado a linha, decolar, pressão no zero, passarelo 2222. Decolou no 4, controle de Salvador 908. 208-2228, boa. Controle de Salvador, bom dia, passarelo 2228, decolando a sua escuta. 02228, bom dia, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo 180, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. 180 sem restrição, após 2000, voo Elefa, passaria do 2228. Controle Salvador, boa, tá, 3816, dentro da Delta. 3816, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada do MED 1, desce para o nível 050. Bom, MED 1, desce para 50, tá, 3816, quando possível, voa Duna. O TAM 3816, autorizado TAP. TAP, TAM 3816, obrigado. controle do TAN 3816. Prossiga. Proa 065, por 15 milhas para evitar formações. Teste TAN 3816, após desvios, autorizado direto do Duna. Após desvios, Proa de Duna, TAN 3816. Cópia. Bono 173 autorizado Guarulhos, 360, pelo Lono 0. Curva direita nação, voo 1, transição ótima. Transponder 5040, controle 120.8. Gente, voo 1, 173, autorizado 370, Guarulhos. Upper, 360, desculpa. Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, salvo 1, ótima. Aciona código 5040 e o controle de saída na frequência 120.8, voo 1173. Voo 173, só a saída, Sambo 1, Leda Motiva. Sambo 1, Leda Motiva, voo 1173. Planejamento correto, sempre pronto, check. Bora. Para o táxi, tá 3520, 119, bordo 1230, alterna Maceió. Autorizado, 2520, via parte principal, tá em Índia, ponto de espera da 10, chame pronto. Que legal, no 0 no 7. Quanto espera, vai chamar pro lado 3, 5, 2, 0. Agora desvios à esquerda para o 035 por 10 milhas. Tente, TAN 3816, após voo e Duna, reporte estabilizado. Após desvio Duna, TAN 3816. Boa 3520, tá pronto. 3520, alinhado e decolado, pistão no 0, vento no 70 graus, no 29. Vem decola da 10, 3520. Poderia confirmar o tráfego no, através de ISAP do TAN 3816? TAN 3816 informa o tráfego 12 horas a 8 milhas rumo oeste, cruzando já o nível 1.05 para 1.801 Alfa TAN 72. Obrigado, TAN 3816. Gol 1173. 1173 autorizado, chame táxi. Tá livre, chama táxi, gol 1173. Prossiga. Com gentileza, poderia coordenar um centro à prova de nossa destino, conquista? Aguarde a coordenação, passarei 2228. Muito obrigado. Passarei do 2229, correção 2228, autorizado direto barreiras. Corrigindo direto conquista. Afirmativo, autorizado direto conquista, passarei do 2228, obrigado. T520, decolou 25, controle Salvador 1208. 208, boa noite. Bom dia, 3520, 1207. Dia, contato radar, subotar o nível de voo 370, saída Pucca.